3520, chame Recife 12685, alternando 133, decimal 65. 2685, 3365, 3520. Espera pronto, 5-3, 1-7, a linha decola para o T10, o vento é calmo. Linha decola, Felipe. Oito no meio estabilizado. Afirmativa, bom noite, no meio. Um oito no meio, completo sinal, chame torre 118, decimal meia dúzia, bom pouso. Obrigada, 18 no meio, até daqui a pouco, no oito no meio. Salvador, bom dia, gol no 8 no 6, tá passando externo, passar travado. No 8 no 6, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. 8 no 6. Torre, o nosso patrono da Rio para o táxi, tem dois a bordo, 4 horas, galeão. 5317, acione 5096, por gentileza, 11935 controle. Rio 964. Copia suas instruções, prossegue até o ponto de espera via Pátio Índia e Alfa. Até o ponto de espera, Pátio Índia e Alfa, 964. 8 no 6, livre pouso na 10, vento calmo. Livre pouso na 10, com 8 no 6. 5. Trip. Aciona por gentileza 50 no 6, trip. Ok, 50 no 6. Trip 5317, está na escuta do controle. Departure Trip 5317. Trip 5317, radio contact on the departure is call 5016. Now I receive it on Alpha and Charlie mode. Climb to flight level 380, Momo departure, Trova transition, Trip 5317. Up 3-0, moment of party, cover the section of 3-party, 1-7. solo agora o 03, livra direita, prossegue via Alfa Juliette, meia dúzia. Livra direita, Alfa Juliette, portão meia dúzia, voo 18, 16. Ponto de espera da 10, 9641. 9641, ali mantém pista 10. Ali mantém a 10, 9641. Tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. 9641 iniciando na 10. Patrono da Rio decolou agora ao 06-119-35, controle, até a próxima. 19-35, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 9641, decolando essas coisas. 9641, está sob contato radar, sobe a nível de voo 380, do presente foi Leda. Presente direto para Leda. Rio 9641, por determinação do centro Recife, está restrito a nível de voo 340. Restrito nível 340, o 9642. 85317. Contact Testive Center now, frequency 126.85. If unable, 133.65. 126.85, you're on 3365. So long, good night. So long. Chame Recife, 1251, alternando 133-25. 251 e a outra 133-25? Afirmativo, comandante, cotejamento correto. Boa noite, bom voo. Muito obrigado, até daqui a pouco. Bahia, Gol 1817. Paciente da Delta para autorização, São Paulo, Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva à direita. Hoje prossegue via Upper Zulu 21 no Trive, depois direto Papa Charlie Lima. Aciona 5042 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Então está autorizado Guarulhos 360, saída Argo, transição Elefa, decola da 10,